Eu vou rimando como se amanhã fosse o último dia, como se o último dia fosse só alegria, como se alegria espaço pra tristeza não deixaria. É, eu vou. É rimaria desse jeito, é assim que eu faço. Eternamente que se pá, eternamente eu traço aquele abraço dos meus. Pode acreditar que pros trair eu mando aquele abraço de tamanduá. Eu quero ver se no mundo inteiro me ouvir, mas eu tô ligado que meu dom não é esse aqui. Me aventuro nas rimas, rasuro as linhas, misturo imaturo e procuro no escuro o que tinha mais. Acabou, não vou rimar porra nenhuma. Autocensura não dura e logo desacostuma. Antigamente os efeitos eram bem chimprim e hoje eu volto a rimar só pra ter a voz assim. Então me passa o microfone, eu faço logo improviso. Quando ouvi fudeu, falei mano é isso. E eu mal sabia por onde começar. Foi aí que eu conheci N.U.S.T.A. Eu moleque de gringo, só pensava em sonhar. E eu MTV pra aprender a me inspirar. Do Ipes pra mandar aqui com vários MCs. Overdose de refri, pão com mortadela e beat. Fubu e Timbi, o Kit, prêmio rei dos hits. Puta suspirar, era qualquer do Mad Lib. Minha era de ouro, 99-2000. Perrima tá na casa, tamo junto e no chill. Eu vou rimando e escolho até que dia, até que hora e até quando. Eu vou rimando o que eu quiser nas minhas rimas eu mando. Eu vou rimando e se não tá gostando eu tô cagando e andando. Eu vou rimando, sou quem eu sou e vou. É escolha pessoal, na condição social. Se é pra mandar a real, eu vim pra ser desigual. Descendente de Tim, Jorge Benz, Monal. O reto funk de ontem, swing original. Na calçada do Santa ou no palco da Central. Cada momento vivido foi especial. Sobrenatural, laço emocional, etc e tal. Questão vocacional, sem querer ser o tal. Falador, na rua passa mal. Quem vende a própria moral, eu sou a açúcar e sal, prefiro tradicional. Quando o flow era levada e beat instrumental. Eu posso vir trazer, eu venho trazer o que eu posso. Se é meu e seu, então é tudo nosso. Eu sou meu sócio, a sociedade não é limitada. E eu não tô no ócio, porque o office é a quebrada. Na caminhada, eu posso até falar da gangue. Que quando jorra o sangue é suco de uva tangue. Bang bang, sermão no rap você grava. Sua mãe falava a mesma coisa e você chiava. O mundo dá volta, chão, é rotação. O mundo da volta, João, cê não tá são. Na emoção, bate no peito com alegria, mas tudo que faz hoje vários antes já fazia. É nostalgia, desce redondo e reanima. E na devoção, são Mike Santa Rima. Se anima com a ceia, alimentar é a cadeia. O rap não é sangue, mas corre em minhas veias. Eu vou rimando e escolho até que dia, até que hora e até quando. Eu vou rimando o que eu quiser nas minhas rimas eu mando. Eu vou rimando e se não tá gostando eu tô cagando e andando. Eu vou rimando, sou quem eu sou e vou.